For so pretty, for so pretty. So beautiful, man. Oh, bring it on. Yes. Tudo bom para ti, mano. Grande abração. Força aí, meu.